Fabrício Muniz, a máquina da sofrência. Por que tá reagindo aos meus stories, cobrando explicações que eu não te devo? Não é da sua conta o que eu faço, onde eu ando, quem eu vejo. Não vou te bloquear, nem te silenciar, vou te matar na unha. Engole o teu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de porra nenhuma. Se não aguenta me ver tocando o terror e o meu beijo dando voltas por aí, para de me assistir, deixa de me seguir. Explicações que eu não te devo. Não é da sua conta o que eu faço, onde eu ando, o que eu vejo. Não vou te bloquear, nem te silenciar, vou te matar na unha. Engole o teu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de porra nenhuma.